os serviços veterinários e aqui sob a responsabilidade do Dr. Rui Amaral, organizaram esta caminhada, naturalmente com o envolvimento do município. Os serviços veterinários são serviços veterinários municipais, mas no sentido de sensibilizar a comunidade para o bem-estar dos animais. Portanto, esta é uma ação simbólica, onde os participantes vão passear os animais do canil municipal e dar-lhe também o seu carinho e atenção que naturalmente eles merecem e não têm culpa por vezes dos abandonos que também vão acontecendo um pouco pelo concelho. Deixar aqui uma palavra também de agradecimento aos voluntários que semanalmente vão participando e vão contribuindo e ajudando os serviços veterinários municipais, portanto também aqui uma ação cívica por parte destes voluntários e por último dizer que o município também está muito atento e sensível para o bem-estar dos animais, sendo que recentemente já foi adjudicada a obra de requalificação do canil municipal em cerca de 100 mil euros, também com a aquisição de uma viatura para estes serviços municipais e mesmo com o reforço dos quadros técnicos para que os animais do Conselho de Oliveira do Hospital tenham o tratamento adequado, o tratamento com o carinho e com o cuidado que merecem.